seus escolhidos pudessem retornar à sua casa, ao início de tudo. Amém. Lembrei dos moleque visão no radinho. Yeah. Ela joga pra tropa fumando boldin. Me apaixonei. Lembrei dos moleque visão no radinho. De ponto galo sem chance pro golzinho. Meus faixó. Ei, lembrei pros moleque visão no radinho. Yeah. Ela joga pra tropa fumando boldin. Me apaixonei. Lembrei dos moleque visão no radinho. De ponto galo sem chance pro golzinho. Meus faixó. Não quer mais guerra com nada. Só que é o bolso lutado, o morro arregado e o baile na quadra, amigo. Tudo de Ralph Lauren. Quero que todas me olhem, que todas se molhem. Tempestade de mim no baile, lota até quando chove. E defendo meu time, independente de camisa. Não recomendo tá em campo nem da torcida. E violento, mas no momento curtindo a vida. Tá tentando bater de frente e não vai pra cima. Se liga em mim, é o que? Carro, bicho, maluquice, desce o uísque, aqueles picos, tênis caro da vitrine. Nós é a cara do crime, eu sou cara, ela disse. Carro, bicho, maluquice, desce o uísque, aqueles picos, tênis caro da vitrine. Nós é a cara do crime, eu sou o cara. Lembrei dos moleque visão no radinho. Yeah. Ela joga pra tropa fumando boldin. Me apaixonei. Lembrei dos moleque visão no radinho. De ponto galo sem chance pro golzinho. Meus faixa. Falando de vila, falando de vida e falando de sorte. Yeah. Mas o menor tá pagando suas contas com a própria revolta. Todo dia um dos seus sai na rua e machuca um dos nossos. Por isso sempre você vê a gente com sangue nos olhos. Meu mano intocado no morro, lotado de grana, ai ai. Fugitivo tá sempre de mudança, que vida cigana, ai ai. Uma vez já é o suficiente, vocês não me enganam mais. Ai ai, inimigo que cruza meu caminho cai. Vai no baile usando óculos, sai do baile de evoque. Munição no porta-copo, tem no bolso e no revólver. Não importa o protocolo, vou subir com Robocop. Mas eu nunca fico em choque. Munição no porta-copo, não importa o protocolo, tem no bolso e no revólver. Lembrei dos moleque visão no radinho. Yeah. Ela joga pra tropa fumando boldin. Me apaixonei. Lembrei dos moleque visão no radinho. De ponto galo sem chance pro golzinho. Meus faixó. Ei, lembrei pros moleque visão no radinho. Yeah. Ela joga pra tropa fumando boldin. Me apaixonei. Lembrei dos moleque visão no radinho. De ponto galo sem chance pro golzinho. Meus faixó. Ei. Perdido no Egito, meu irmão, que doideira. Escutou isso, meu Deus.